Olá, meus queridos. Hoje é dia 8 de junho de 2017. Quinta-feira, consegui fazer agora. Agora volta. Agora é toda quinta. Agora é toda quinta e sem falta. Até quando tiver falta. Aí não vai ser culpa minha, vai ser porque eu não quis mesmo e nisso vocês não pagam pra ouvir. Agora eu não posso usar essa desculpa com todo mundo, porque tem gente que paga pra ouvir isso aqui. Falando nisso, caras. Falando nisso o quê? O que eu falo? O negócio lá do dinheiro, do PicPay, do Padrim. Foi o seguinte, caras, o que aparece no site não é necessariamente o que eu recebo de dinheiro. Que loucura, né? Porque eu não sei direito como é que funciona, porque assim, eu vi lá que, fulano de tal botou, se você entrar no meu Padrim agora, você vai ver que tem lá 6 padrinhos e madrinhas, né? Madrinhas não, porque nenhuma mulher doou, porque a mulher é egoísta, só homem que se interessa por essas coisas. Então eu tô aqui vendo o nome dos caras. Só que o mês de maio acabou e era pra eu receber o mês de maio no mês de junho, agora, 1º de junho. Só que o único pagamento de maio que foi doado em maio, que caiu, que realmente eu recebi, foi um desses todos. Só um que foi pago. Só um que doou 10 reais foi pago, o resto tá dando como pendente. Então eu não sei se esses que estão pendente ainda vai cair, porque quando eu passo o mouse em cima aqui, ó, tá dizendo apoio não foi cobrado no último mês, de todos os caras, só um que tá com um V, sabe, um Vzinho assim, quando dá certo, Vzinho de check, e tá escrito apoio pago no último mês, então é só esse cara. Só esse cara, que foi um cara que eu não vou falar o e-mail dele também, nem o nome dele, porque eu não sei se o cara quer, né? Mas muito obrigado. Então, foram só 10 reais no Padrim que eu recebi esse mês, e no PicPay foram 25, porque um cara doou 15 e depois outro cara doou 10. Então nesse mês eu recebi 35 reais. Tá ótimo, tá muito bom. Eu esperava uns 10, 20 reais no máximo, e eu tava com medo, cara, de sabe o que ia acontecer? De não doar ninguém. E ficar um negócio de 0 reais pra sempre lá, e aí talvez um cara doar 1 real porque ficou com pena, aí ficou lá 1 real pra sempre, aí eu fico, meu Deus, por que eu fiz isso e tal, eu já tava me arrependendo, mas o negócio foi, então agora, pelo menos, um só que deu no Padrim no mês de maio, então agora no mês de junho já tem 6 pessoas, então se essas 6 pessoas doarem o que elas estão dizendo que vão doar, vai dar 50 reais por mês, o que é muito mais do que eu esperava. O que é uma loucura pra mim, ganhar 50 reais por mês com um negócio que eu... Com isso aqui que eu tô falando com vocês, agora eu tô ganhando 50 reais por mês. Não é absurdo, não é maluco? Então nesse sentido, o PicPay é melhor. Pra falar a verdade, agora eu tô pensando em todos os sentidos o PicPay é melhor. Sabe por quê? Porque o PicPay, o cara me explicou lá, um cara aí. O PicPay tem menos imposto. O PicPay, se eu não me engano, é 4% de imposto que ele cobra. 4% do valor doado ele pega pra ele. E o Padrim é 12%. É 3 vezes mais. Então, cara, mais de 10%. Então, se você me doar 100 reais, 12 reais vai pro bolso do Padrim, dos caras do site. Então, os caras são um puta ladrão. Mas eu não sabia disso. Agora já tá criado. Agora eu vou fazer o quê? Né? Então, tá aí o Padrim, mas quem quiser me doar e achar mais simples o PicPay, realmente o PicPay é mais simples. É só você baixar um aplicativozinho no seu celular, que é muito leve, você baixa em um segundo. Aí você põe o número do seu conta lá, da sua conta do banco, ou do cartão de crédito, não sei como é que funciona, acho que é cartão de crédito. Ou você pode pagar por boleto. Aí, tipo, tem lá, quanto você quer botar no PicPay? 10 reais. Aí você botou 10 reais no PicPay, aí ele vai gerar um boleto, você vai e paga esse boleto, e no, acho que talvez no mesmo dia ou no outro dia, ou em 2 dias, geralmente é em um dia, geralmente é no mesmo dia, vai aparecer lá no seu aplicativo no celular que você tem crédito de 10 reais no PicPay. Aí você pode dar pra qualquer pessoa, aí você vai lá e doa pra mim. Tá bom? É ThiagoSC1, meu arroba lá no PicPay. Mas chega de falar disso. É só pra falar que no Padrim. Deixa eu ver quantos minutos eu já tô falando disso. Eu não ia falar nada sobre isso nesse podcast, mas tô falando. Agora eu vou falar em todo podcast, cara. Esse podcast pode ser patrocinado por você que ouve, por você que gosta. Me dá dinheiro. É isso, é o recado que é. Me dá dinheiro. Agora eu tenho mais recados importantes. Que não são nem recados, já fazem parte do assunto do podcast. É, mas só pra terminar, eu só queria dizer que o padrinho não é... O padrinho engana, entendeu? Tem como o cara me dar uma pedalada. Tem como o cara me dar um Pelé. O cara bota... O cara botou aqui o apoio. E o apoio não foi. Que o, entendeu? O cara botou que ia doar 15 reais. Aí não foi doado. Não foi. Não sei o que aconteceu. O cara não pagou, mas o nome dele tá aqui. Falando que ele botou 15 reais. Mas não, só não foi. Tá pendente ainda. Então... Então eu não sei, Porque no PicPay, quando chega o dinheiro, tipo assim, fulano de tal, doou 10 reais pra você. Acabou, entendeu? O dinheiro já é meu, já tá na minha conta. Eu posso passar pro meu banco, pra minha conta do banco qualquer hora. Não tem como o cara cancelar, entendeu? É como se o cara tivesse me mandado uma carta. Aí a carta chegou na minha casa, chegou, tá na minha mão, não tem... O cara não pode, eu quero que cancelar essa carta. Aí a carta magicamente volta voando pras mãos dele. Não. Entendeu? No PicPay caiu. Não tem Pelé, não tem pedalada. Tá bom? Ah, então tá, chega. Olha, cara, eu vou acender o cigarro aqui. Eu não posso me mover que o microfone começa a fazer barulho. Vamos tentar. Olha, eu voltei a fumar e minha tosse voltou, a minha tosse crônica que não passa nunca, que é só dar uma risadinha que ela aparece, voltou. Eu tava com uma puta saudade dessa tosse. Sabe o que que é, cara? Eu me movi pro lado aqui e o microfone começou. Mas olha aí, um oferecimento Hollywood original, esse produto causa câncer, para de fumar. Disque Saúde 136. Vamos ligar para esse número um dia? Vamos? Será que dá para ligar de celular para esse número? E começar a conversar com um cara que eu não aguento mais fumar. Aí o cara vai ficar, você é melhor que isso. Quem será que tá do outro lado da linha desse número? Que vontade de ligar. Mas no momento, meu celular nem tá aqui, eu não vou ter como ligar do microfone aqui que eu tô. Porque meu microfone é pregado no computador. É isso que é o ponto, cara, de eu comprar um gravador de áudio bom, que nem é tão caro, é do preço desse microfone aqui. O gravador de áudio que eu quero comprar pra poder fazer vídeo na rua é uns 300, 400 reais, no máximo. Entre esses dois valores aí. Alguma coisa entre isso. Mas qual que é a vantagem? Ele é a pilha. E a pilha dura pra cacete. E pode ser pilha recarregável. Não vou precisar ficar comprando pilha necessariamente. Eu posso ter uma pilha recarregável e usar só ela. E é uma pilha só, não é? Não são duas pilhas como em outros eletrodoméstico. Qual que é a definição pra ser um eletrodoméstico? Porque é um produto eletrônico e que eu vou usar em casa. Quer dizer, eu vou usar na rua também. Então ele é um eletro... rua, eletro streets. Ai, de onde que eu tiro essas merda que eu falo, cara? Me responde, eu me pergunto a mim mesmo. E aí, qual que vai ser a vantagem? Eu vou poder gravar podcast de qualquer lugar, entendeu? Então eu tô pensando em fazer um quadro novo até do podcast, que eu vou levar meu gravador. Ele não é muito grande, deve dar pra levar no bolso. E eu vou levar pra qualquer lugar, pra faculdade, qualquer coisa que acontecer, eu pego e gravo... Nem que seja um minuto, dois minutos, uma entrevista com alguém, perguntando alguma coisa pra alguém, um papo com alguém que eu acho interessante, porque tem pessoas que são interessantes por aí nessa vida. E aí eu tiro, faço uma pergunta pra pessoa, converso cinco minutos com a pessoa, entendeu? E isso vira um quadro do podcast, que é o quadro eu cagando e andando na rua. Ah, já me arrependi, vai ser chato, vai ser um saco isso, vai ficar ruim, vai ter barulho externo, e aí vai ficar muito ruim, eu vou desistir, eu vou fazer uma vez, e aí eu vou botar aqui no podcast, aí ninguém vai comentar nada sobre isso, todo mundo vai comentar outras coisas que eu falei no podcast, isso vai ficar ostracizado, e eu vou desistir de fazer, porque eu vou me achar a pior pessoa do mundo, como eu já estou fazendo agora. Mas o que, que eu queria dizer, cara? Ai, meu Deus. Sim, o microfone, eu ganhei só 35 reais, não tô dizendo só porque foi pouco, porque foi muito mais do que eu esperava, mas tô dizendo, eu ganhei só... Eu tô usando a palavra só porque eu o que tava aparecendo no site era que eu ia ganhar mais, entendeu? Mas eu ganhei R$35. E, obviamente, isso não dá pra pagar nem um décimo do microfone. Então, demoraria um ano pra conseguir comprar se continuasse nesse ritmo. Que eu duvido muito, que eu acho que as pessoas vão doar nos dois primeiros meses e depois elas vão desistir. Porque elas vão se sentir, né, que estão tomando um golpe. Dando dinheiro todo mês pra nada, pra um negócio que nem... Pra um negócio que não é um negócio direito. Então, o que eu vou fazer, cara? Eu tenho dinheiro... Que nem dá o suficiente ainda pra pegar o negócio. Vocês ouviram esses gritos? Tem uns caras gritando ali. Puta que pariu. É... E eu vou pegar um dinheiro que eu já tenho. Que nem é muito dinheiro. Deve ser, sei lá quantos. Mas não dá pra comprar um microfone ainda. E vou juntar com o dinheiro que eu ganhar daqui do podcast. E aí, o meu aniversário tá chegando. E eu sou um grande filhinho de papai e de vovô. Que ganha dinheirinho quando faz aniversário. Vocês são assim também? Eu me sinto ridículo de ganhar dinheiro no aniversário, mas eu não recuso, porque a minha falta de dinheiro e a minha vontade de ter dinheiro é muito maior do que o meu orgulho de não aceitar, porque eu me sinto um merda. Eu vou me sentir um merda de qualquer jeito, entendeu? Ganhando dinheiro de aniversário ou não. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse dinheiro de aniversário e aí eu vou comprar esse microfone. O que não quer dizer que eu não precise mais de doações pra esse podcast, porque esse podcast precisa de muitas coisas pra ficar melhor. Preciso fazer um site pra mim. Eu não sei fazer site, cara. Eu não sei em que consiste um site. Como que eu for... E aí pra eu mexer no meu site, quando eu criar, eu tenho que entrar no endereço dele e aí vai ter lá configurações, vai ter tipo um Facebook, eu não sei como é que mexe. Vai ter um programa que vai ficar instalado no meu computador, que quando eu quiser... postar podcast no meu site, eu vou abrir esse programa. Faço a menor ideia. Se tiver alguém que entende disso aí, cara, de fazer site, faça um site pra mim. Um design de site, um layout. Não precisa de nada. É preto e branco, só com o nome cagando no podcast. Tudo simples, o mais simples possível, o mais tosco possível. Se possível, não precisa nem digitar. Você pode desenhar as letras no Paint, sabe? Com o seu mouse, assim, se desenhando, cagando no podcast. Pra ficar tosco, podre, horrível, é isso. É isso aqui que é isso aqui. Eu abracei a podridão, abracei a mediocridade. Não quero nada grande, não quero coisa... Sabe Petri botando coisa no... botando fotinha toda bem feita no... saindo arrumado pra tirar foto pra botar no negócio do podcast, aí um microfoninho, aí bota os sites do cara, aí uma iluminaçãozinha tipo de stand-up. Eu não quero essas viadagens. E aí, enfim, eu vou comprar o negócio e eu vou poder gravar podcast quando eu quiser e vou poder gravar vídeo na rua, cara. Eu tô empolgado pra caralho pra fazer vídeo na rua. Porque eu vou fazer um negócio que ninguém faz. E ninguém faz. Vai ser um cara... É óbvio que eu não sou um cara de direita, liberal. E nem direita conservadora também, porque eu não sou cristão. Mas eu odeio mais a direita liberal. Que tem cara que nem... Que é igual um cara comentou no meu podcast, no não sei qual, nos últimos aí... que eu falei do Reinaldo Azevedo, que eu tenho raiva desses caras de direita, ele falou, ai, seu burro, o Reinaldo Azevedo não é de direita. Mas o cara fala que ele é de direita, só que ele é de direita liberal, que é um negócio de capitalismo, de Estado menor, não sei o que, de livre mercado. Esses caras eu tenho mais raiva porque geralmente eles são mais inferiores, geneticamente falando. E qualquer assunto eles são mais inferiores. Os caras são... Tem uns caras que são puta inteligentes. Não é óbvio que esses caras... Os caras leem o dia inteiro. Os caras não fazem nada... Não pegam mulher. Os caras não vão na academia. Os caras não fazem coisa de homem, entendeu? Que é tipo... Coçar o saco olhando pro além. Olhando pro horizonte. Que é o que a maioria do tempo eu fico fazendo. Olhando pro horizonte sem entender nada. Esses caras ficam lendo. Então eles vão ficando mais inteligentes. Mas eles são tudo frouxo. Os caras de direita conservadora. Que é tipo... É tipo, sei lá, cara, quem é de direita? Eu não sei. Olavo de Carvalho? Não sei, cara. Eu sei que eu odeio todos de direita, tá? Mas eu vou ser, teoricamente, o cara, nesses vídeos que eu vou fazer, um cara que não é de esquerda, que é contrário à esquerda, e, consequentemente, você tá achado de um cara de direita, indo nesses lugares de coisa de esquerda. Então, sempre tem uns negócios aqui, cara, tem uns negócios aqui que eu tô achando ótimo, mas é o que eu não sei se pode dar merda, por quê? É um negócio de coletivo, coletivo, eu tô com tanta raiva desse nome, coletivo, cara. Tô falando muito perto do microfone e aí tá dando um puta barulho. É, coletivo negro, coletivo não sei o quê. Sabe esses caras, esses puta cara chato? Ai meu Deus, não dá barulho o microfone que meu coração já arde aqui. Ah, e aí eu vou chegar e esses caras fazem. Esses caras fazem palestra, não sei o quê, oficina de não sei o quê, que ensina como não ser preconceituoso. Aí o cara vai lá dar uma puta palestra. Ah, eu tô pensando nesses lugares e avacalhar e começar a fazer pergunta pras pessoas que vão deixar elas nervosas. E eu não sei o que eu vou fazer, cara. Eu tô muito animado, cara. Eu tô muito animado. Eu quero fazer isso muito. Já tem uns caras aí que é amigo meu que podem filmar pra mim. É, que já toparam, inclusive que tá ouvindo esse podcast agora. Então um abraço pra você, meu querido. E tem um cara também que comentou, que eu não conheço o cara, mas ele comentou no YouTube falando que ele é da minha cidade e que se eu quiser ele pode ser meu cameraman. Então pra você que falou isso, cara, me adiciona aí no Facebook, ou me manda um e-mail, ou me manda uma mensagem na página do podcast que a gente combina direito. E o cara é branco, então eu já fui com a cara dele. O que eu falei aqui? Tá, mas é isso, cara, eu tô animado pra caralho pra fazer vídeo. Eu não vejo a hora. Por mim, eu já tava com um microfone, com um gravador de som aqui, que é um gravador bom pra cacete. Pelo menos eu vi uns reviews no YouTube, que mostra todos os negócios do microfone e mostra a qualidade, e é bom pra caralho, cara. Eu não sei se comigo vai ficar bom, porque eu não sei se o cara editou, fez uma puta edição de áudio, ou se ele tem uma mesa de som que capta o áudio melhor. Eu não sei, cara, se na rua vai ficar bom. Eu vou comprar aquele pop filter, aquele... Sabe aquele negócio de fofinho, assim, de espuma, que bota em cima do microfone pra não dar isso aqui, ó? Pra não dar essas coisas aqui, ó, quando você passa o dedo no microfone assim, ó? E pra não dar esse barulho de quando a boca... Sabe esse barulhinho chato? Eu vou botar isso, porque aí na rua vai ficar melhor. Então qualquer vento, qualquer coisa, por exemplo, esse barulho de vento que eu fiz soprando agora, se tiver ventando na rua não vai pegar, porque se tiver essa espuma por cima. E é isso aí, cara. É, tem mais alguma coisa pra falar sobre isso? Não, nenhum. Mas voltando ao oferecimento aqui do grandíssimo Hollywood, dos cigarros que não são paraguaios e que são caros pra cacete, eu acho que Hollywood é meu preferido, cara. Eu fico em dúvida entre Hollywood vermelho. É óbvio que é vermelho, cara. Não preciso nem falar que é vermelho. Né? Porque eu fui comprar cigarro e falei, ah, me dá um Hollywood. Ai, mulher, o vermelho ou o azul? Quase que eu dei um tapa na cara dela. Ô, minha filha, eu tenho cara de quem fuma Hollywood azul. Você tá, sei lá, você tá me vendo... Alguma verruga na minha boca que pode dizer que eu tenho alguma doença sexualmente transmissível e que, por consequência, eu seja alguma bicha, por acaso? Eu tenho cara de bicho agora? E aí eu comprei. Por que eu comprei o vermelho? É porque, assim, cara, eu perdi completamente a vergonha na cara, na minha vida. E sabe o que eu falei na faculdade pra um cara? Eu não gosto de um cara. Tem um cara lá que eu não gosto. Que o cara é tipo uma puta... Eu tenho certeza que no fundo ele é bicha, mas ele se faz de machão, mas ele tem muito jeito de bicha. Só que ele não pode, porque ele é evangélico. Mas ele tem um jeito de bicha. Quando ele toma susto, ele fala, ai, sabe, o cara é bicha, não tem jeito. Mesmo que ele não goste de homem, ele é bicha, entendeu? Entendeu o que eu falei? O que eu falo aqui de bicha não é o cara dar o rabo. É o cara ser bicha. Entendeu? Você pode ser gay e não bicha, entendeu? E aí, cara, eu odeio esse cara. E eu sempre fico falando, nossa, eu odeio esse cara. Com as pessoas que eu converso lá na faculdade. Mas eu nunca falo perto do cara, pra não criar aquela coisa. E esses dias aí, essa semana agora na faculdade, eu falei... O cara tava do lado, ele veio andando de um jeito meio gay, e ele sempre mexe com as mulheres. Deixa eu contar uma história aqui pra contextualizar vocês. Esse cara, ele é muito chato, ele é virgem, porque ele é evangélico, ele não pode transar. Então eu imagino que a vontade de transar dele esteja muito alta, porque ele nunca transou. Então o que ele fica fazendo? E tentando se afirmar como macho o tempo todo. Ele fica pegando nas meninas, entendeu? Ele chega por trás das meninas e aperta, assim, a cintura e não sei o quê. E pega pelo braço, assim, pra mostrar que ele é macho. Só que nenhuma mulher gosta, porque o cara é feio pra caralho. Eu apelidei ele de dois apelidos, de Zé Linguinha e de Gaveta. Zé Linguinha porque ele tem um problema que o... Você sabe o Bossa? Ele tem um queixo tipo Bossa que fica pra frente assim. E por consequência, não sei se a língua dele fica meio solta na boca dele, mas quando ele tá escrevendo alguma coisa, alguma atividade lá que tem na aula, ele fica com a língua assim pra fora o tempo todo. Botando a língua pra fora. E aí eu botei o apelido de Zé Linguinha nele. E de Gaveta, porque o queixo dele é enorme. Parece uma gaveta. E cabe um caminhão dentro daquela gaveta. E aí, cara... Uma vez, ele fez uma menina chorar de raiva, cara. Porque a menina... Porque assim, cara, ele começou a tipo, dar um belisquinho, assim, sabe? Que a pessoa dá um pulinho, assim, que é incômodo pra caralho. Sabe esses caras chatos, bicho? E ele faz isso com todas. E aí teve uma menina que ele não parou de fazer. A menina pediu pra ele parar. E ele continuou. Porque assim, cara, a mulher é um ser que nasce despreparado pra qualquer embate físico. E ela... O homem também nasce, porque você nasce um bebê. Mas o homem, durante a vida, ele vai se tornando preparado pra porrada. Não sei se por causa das circunstâncias do cara ser humilhado na escola, que o cara vai se preparando... Ou se a genética também influencia nisso, porque o cara já tem mais testosterona, então o cara já tá naturalmente mais pronto pra uma situação de terror, de perigo, de luta, de morte. Mulher não tem isso, cara. Mulher nasce indefesa e morre indefesa. Então se o cara tá incomodando ela fisicamente ali, que querendo ou não é um tipo de uma ameaça que tá na frente dela, um cara que tá fazendo um negócio que ela não quer e o cara não para. Então a única defesa que ela tem é pedir pro cara parar. E se o cara não parar, ela não tem o que fazer. Ela vai continuar pedindo pro cara parar. Ela não vai dar um murro na cara do cara. E aí, cara, esse dia ele continuou implicando com a menina. E a menina pedindo pra ele parar e tava me dando uma agonia de ver a menina. Eu tava vendo na cara dela que ela tava odiando aquilo. Ela tava ficando realmente puta, com raiva e muito desconfortável com aquilo. E eu tava ficando desconfortável por isso. Meu lado mais humano, que eu tenho compaixão pelas pessoas e olho as pessoas sofrendo e imagino se fosse comigo, tava com raiva. E aí ela começou a chorar de raiva. E eu falei, cara, eu não vou me meter, não vou chegar aqui e bater nesse cara, porque primeiro que eu tô na faculdade, vou ser expulso da faculdade. E segundo porque essa mulher não é nada minha. Se fosse minha mulher, se fosse minha irmã, minha mãe, minha, sei lá, minha amiga, qualquer coisa minha, eu interviria. Mas eu não fiz nada. Só que aí, cara, ele começou a fazer isso com tanta frequência e perto de mim que eu comecei a ficar puto. E aí eu pensei, cara, eu vou fazer com esse cara a mesma coisa que ele tá fazendo com essas mulheres. Não a mesma coisa literalmente de ficar pegando assim e tal, mas a mesma coisa no sentido de incomodar. O incômodo que ele tá causando nessas meninas, eu vou causar nele. Porque é assim que o mundo melhora, cara. Você mostra pro cara que o que ele tá fazendo é chato, fazendo aquilo com ele. E aí ele vai falar, puta, isso é chato mesmo. E involuntariamente ele vai parar de fazer isso, porque vai ficar fixo na cabeça dele que aquilo é ruim. Então ele não vai fazer, ele não vai nem pensar em fazer mais. E aí eu comecei a fazer bullying com esse cara, na faculdade. Já com mais de 20 anos, o cara acho que tem 20 anos, eu tenho, vou fazer 24 esse mês agora. E eu comecei a chamar ele de Zé Linguinha, de Gaveta, comecei a empurrar ele, toda hora que eu vejo ele, eu empurro ele. É bom pra caralho, cara, é bom demais, é muito bom, cara, é muito bom. E ele não pode reclamar porque ele faz isso com as pessoas também. Então se ele reclamar, eu falo, não. E às vezes que ele reclamou, eu falei, ó, você faz isso com as meninas e tal, você vem incomodando, eu tô te mostrando como é que é ruim. Ainda fui didático ainda, porque eu fui tipo um pai, porque eu fiz e eu ainda disse porque eu tava fazendo. Eu não fui só um cara mal que chegou aí e fez maldade com ele. Então se eu vou entrar na sala, por exemplo, e ele tá na porta, impedindo o caminho, eu não peço licença, eu empurro ele com força. E ele tem que se virar pra não cair no chão. E ele se vira com uma cara de quem tá com medo, que é a mesma cara das meninas que fazem pra ele quando ele tá enchendo o saco dela. E aí teve um dia fatídico. Isso eu não tinha falado com ele ainda, né? Tipo, que toda vez que eu ver ele fazendo essas coisas, eu vou fazer igual com ele. Eu não tinha falado, mas teve um dia que eu falei. Ele reclamou comigo, ele falou, por que você tá fazendo isso comigo, não sei o quê. Ele meio que apelou, lógico que ele não fez nada fisicamente comigo, porque senão ele ia morrer, porque eu ia dar um peteleco nele, ia matar ele. E ele ficou com raiva, ele perguntou por que eu tava fazendo aquilo. Aí eu fui bem franco, falei, olha, bicho, toda vez que eu ver você fazendo essas coisas com essas meninas e ela pedir pra parar e você não parar, eu vou fazer igual com você e pior pra você ver como é que é ruim. Sabe o que ele virou pra mim e falou? O que eu atribuo à falta de bullying, porque ele estudou na mesma escola que eu e é uma escola de riquinho, que não tem bullying. Na minha época tinha. Mas na minha época já era combatido. Já tava começando a ser combatido, mas eu ainda fazia e queria que se foda. Mas na época dele eu imagino que não tinha ninguém igual eu pra fazer bullying com ele. Por isso que ele cresceu assim, sem limite. Cresceu como se fosse uma mulher. Porque mulher não sofre bullying nunca. E aí fica sem limite. Mas o homem, ele tem que ter limite. E pra isso que o bullying serve. Sabe o que ele virou pra mim e falou? Vira homem. Ele virou pra mim e mandou eu virar homem. E ele tava meio que atrás de mim, meio do meu lado. Eu tava andando, assim, pra longe dele. E ele tava meio que perto de mim, do meu lado direito, assim. Um pouco atrás. Na hora que ele falou isso, cara, o meu cotovelo virou, já foi em direção ao estômago dele, involuntariamente, com a velocidade da luz. Quando ele falou vira homem, o meu cotovelo já fez assim, ó, vup, pra trás. Eu nem precisei pensar. Eu dei uma cotovelada na barriga desse cara. Uma cotovelada de cinema. Uma cotovelada bonita. Sabe? E doeu. Eu tenho certeza que doeu, porque eu senti um negócio duro, que era o estômago dele, ficando mole. E ele fez assim, ó. Ele soltou um ar involuntário ali. Ele não fingiu que tava doendo. Sabe quando o cara toma na boca do estômago e fica assim, ó? E o cara não consegue falar porque prende a não sei o que acontece, cara. O cara não consegue falar nada. Eu dei uma puta cotovelada na barriga do cara. E aí ele abaixou e botou as mãos na barriga. Eu falei, olha, aí eu falei bem baixinho, cara. Eu falei assim, bicho, toda vez que eu ver você fazendo isso com alguém que não pode se defender, eu vou te colocar no lugar dessa pessoa que não pode se defender. E eu vou fazer essas coisas com você. E aí ele não falou mais nada porque ele não tava nem em condições de falar. Mas enfim, aí eu odeio esse cara. E aí eu fico sempre falando que eu odeio esse cara. Essa semana agora, ele tava perto de mim. Eu sabia que ele tava perto de mim. E ele sabia que eu tava perto dele. E eu tava conversando com o cara. E aí ele veio andando meio bicha. E aí eu sempre falo, o gaveta ali, igual uma bichona andando, todo bicha, esse cara é bicha, esse cara daqui 10 anos ele vai assumir que é viado, vai casar com um homem, não sei, eu sempre fico falando essas coisas. E aí o cara, que é um amigo meu, que tava lá do meu lado ouvindo essas coisas, ele falou, não, você fica brincando assim, mas você gosta do fulano, não vou falar o nome dele aqui. Eu falei, cara, não gosto, eu odeio ele. E ele tava do meu lado, eu falei, eu odeio ele. Aí quando eu falei isso, todo mundo parou de conversar e ficou um silêncio. E aí as pessoas olharam pra mim esperando que eu terminasse essa frase com uma risada, porque aí seria brincadeira, tipo assim, eu odeio esse cara. E desse uma risada. Eu falei, não, eu odeio ele mesmo. E todo mundo ficou calado. E aí eu me virei pra ele e falei, eu te odeio. E ele falou assim, ai, tá bom, eu vou embora então, porque eu tenho que fazer umas coisas, não sei o que. E pegou e deu no pé e se mandou e foi embora. E foi muito constrangedor pra todo mundo, mas pra mim foi muito prazeroso. E isso é exatamente isso que eu tô falando, de ter perdido completamente a vergonha de qualquer coisa. Então eu chego no lugar, eu tava falando de cigarro antes, por isso que eu comecei esse assunto. Tá vendo como é que eu tô melhorando, cara? Eu quando eu começo um assunto e mudo, eu tô conseguindo voltar pro assunto que eu tava antes. E antigamente eu não conseguia fazer isso. Eu tava falando que eu perdi a vergonha pra cigarro. Pera aí. Eu chego agora pra comprar cigarro. Porque nem todo lugar vende os mesmos cigarros, entendeu? Eu sempre tento comprar Marlboro vermelho e nunca tem. O único lugar que eu acho Marlboro vermelho é um bairro que é muito longe da minha casa. E que um primo meu mora lá, enfim. Quando eu tô nesse bairro, eu compro, mas aqui perto de casa eu não consigo comprar. Eu acho Hollywood, então eu compro Hollywood porque eu gosto pra caralho também. Só que agora eu tô nesse negócio de cigarro paraguaio, e não é todo bar que vende cigarro paraguaio, porque, querendo ou não, o dono do bar pra vender cigarro paraguaio, ele tá se arriscando, porque é ilegal. Eu não sei, eu tenho certeza que é ilegal, é de contrabando, o cigarro não poderia estar sendo produzido. Pelo menos vendido aqui no Brasil, porque aqui no Brasil é obrigatório ter o negócio que tem aqui no Hollywood, ó, que eu tô vendo aqui, ó. Vamos ver. Fumaça tóxica. Tem uma foto de uma menininha tampando o nariz, cheio de fumaça em volta dela, e tem um prato de comida, só que tá cheio de cigarro. E eu fico pensando, quem fuma cigarro num prato de comida? Existe cinzeiro, meu Deus do céu. Aí tem aqui. O Ministério da Saúde adverte, respirar a fumaça desse produto causa pneumonia e bronquite. Mas quando? Olha, cara, eu vou falar um negócio. Os meus antepassados, o povo germânico, que me deu origem, até que o que me deu origem não, porque se eles vieram pro Brasil fugindo da Segunda Guerra Mundial, é um sinal que eles não eram tão corajosos assim, não é verdade? Mas até eu fugiria, cara, porque a minha avó, eu não sei muito da história, mas eu acho que o povo veio no final da Segunda Guerra, quando a Alemanha já tava perdendo. E tava os caras invadindo Berlim já, e já tava matando todo mundo. Massacrando a população, morreu mais de 1,5 milhão de pessoas, só na cidade de Berlim. Porque o burro do Hitler foi inventar, o cara tava ganhando, bicho, o cara tava ganhando. Qual foi a decisão dele quando ele viu que ele tava ganhando tudo? Ah, invadir a Polônia, consegui, invadir a França, consegui. O cara tava conseguindo tudo. O que ele fez? Vou invadir a Rússia, porque ele ficou confiante. Mas com o russo, fica a lição para a história, para o resto da humanidade. Com o russo, não se mexe. O cara já tinha um pacto de não agressão com a Rússia. E se ele não atacasse a Rússia não atacava ele. Ele podia seguir o plano dele de dominar a Europa inteira sem mexer com a Rússia. Ele falou, não, tô ganhando tudo, o que eu vou fazer? Vou invadir a Rússia. Foi um passo maior do que as pernas. Com o russo não se mexe, cara. Essa é uma lição que vocês que estão ouvindo aí, qualquer um, não tem como. Os caras não são seres humanos, os caras são algum tipo de animal selvagem, que os caras não têm medo de nada, os caras não sentem dor, os caras são tipo umas máquinas, uns androides. E aí perdeu a guerra. E aí todo mundo começou a invadir depois a Alemanha, quando ele começou a ficar enfraquecido. E foi aí que a minha família teve que fugir e veio pro Brasil. E aí eu nasci. E o que eu quero dizer, cara? E antes disso, da Segunda Guerra, o povo germânico, que era um povo lá meio que invadiu o Império Romano e tudo mais. Quer dizer, os germânicos não são os vikings, né? Não são os bárbaros vikings lá da Escandinávia, mas acho que eles também, o povo germânico também invadiu a Roma, não? Não sei, cara, mas era um povo guerreiro pra caralho. Se os caras não tinham medo de tomar uma lança no peito, perfurando o coração e saindo pelas costas dele, uma lança de 2,5 metros, eu hoje em dia, que sou filho desses caras, vou ter medo de fumaça? É por isso que eu não paro de fumar, cara. Ah, isso aqui vai me dar um negócio no pulmão. Foda-se, se der, deu, bicho. Entendeu? Tá, mas voltando ao cigarro, que era o assunto que eu quero falar desde o início. Eu entro, e tipo assim, como eu sei que não vende cigarro paraguaio em todo lugar, porque nem todo comerciante quer se arriscar, né? Porque qualquer um que denunciar, eu não sei como é que é. Se eu ligar pra polícia e falar, ó, no bar ali e tal, o cara vende cigarro paraguaio. Ou seja, o cara tá participando do contrabando. Ele tá fazendo parte do tráfico. Será que eles vão lá e prendem o cara e fecham o bar do cara? Não sei. Mas os caras não... Tem comerciante que não quer se arriscar, só vende cigarro legalizado. Então eu chego no lugar pra saber logo e falo, qual o cigarro mais barato que você tem? Antes eu tinha vergonha de perguntar isso, eu fazia essa pesquisa de outras maneiras. Eu chegava e falava, ah, quanto que é o Hollywood? Ah, R$7,50. Quanto que é o não sei o que? Ah, é R$5. Quanto que é o Carlton? Ah, é R$8. E aí eu falava, ah, quanto que é o, sei lá, o Derby? Ah, o Derby é R$5. Aí eu falava, ah, ele é o mais barato, né? E aí se ele falasse que sim, eu sabia que não tinha cigarro paraguaio. Se ele falasse que não, eu sabia que tinha algo mais barato ainda que o Derby. Então eu fazia essa pergunta de uma forma que eu não ficasse constrangido, entendeu? De outras formas. Agora eu chego direto e pergunto qual é o cigarro mais barato que você tem. Porque assim, cara, o cigarro que eu pago caro, que é o cigarro legalizado, que tem imposto pra caralho e tal, que é feito com mais controle de não sei o quê, não vai fazer menos mal. É cigarro. Até o que é legalizado, ele faz mal. Ele é feito pra fazer mal. Os caras pegam um monte de coisa ruim que faz mal, enrola e põe num pacote. E aí você acende e fuma esses negócios que fazem mal. Entendeu? Não é assim, ah, eu vou fumar só cigarro caro porque se eu fumar o paraguaio vai me dar câncer. Não, o outro dá também. Ou não, eu nunca vi alguém que ficou com câncer por causa de cigarro. Quer dizer, o Alborguete morreu de câncer do pulmão. Mas o Alborguete fumava 3 maços de cigarro por dia. E eu respeito ele muito por isso. Eu não consigo fumar 3 maços por dia. E se você critica alguém que fuma 3 maços por dia, tenta fumar 3 maços em um dia, você não vai conseguir. E aí você vai passar a respeitar essa pessoa. É igual um cara que levanta 100 de cada lado no supino. Entendeu? Eu fico, ah, burrice, o cara fica carregando peso na academia, estando de peso. Vai lá e tenta levantar 100 quilos de cada lado no supino, você vai ver que você é um bosta e você vai começar a respeitar esse cara que consegue levantar 100 de cada lado. Grande comparação que eu fiz, cigarro com academia. Ai, meu Deus. Tá, o que, que eu tava falando, cara? Quando eu não sei o que falar, eu dou um trago no cigarro. É mais uma coisa que o cigarro me ajuda nesse podcast. Meu Deus, eu perdi completamente o assunto. Eu não sei mais o que eu tava falando. Ai, que saco, cara. Tá. E aí eu cheguei lá pra comprar esse cigarro e falei qual é o cigarro mais barato que você tem. E a mulher ficou um pouco encabulada, um pouco com vergonha da minha pergunta, porque ela viu que eu era um ser humano baixo, que tava no ponto mais baixo de sua existência, que não tinha mais vergonha nem de fazer a pergunta de outras maneiras ali, de dar uma... Né, dar uma contornada, né, na situação, fazendo umas perguntas. Isso é mais barato, né, só pra descobrir se tinha paraguaio ou não. Eu já pergunto logo. E eu acho que eu vou mudar minha pergunta. Eu vou chegar e perguntar, tem cigarro paraguaio aí? E aí se a pessoa falar que não, eu viro as costas e saio andando. Eu vou cortar as formalidades inúteis da minha vida. E aí não tinha. E aí eu tive que comprar um Hollywood. Mas olha que coisa, cara. Com o preço que eu comprei esse Hollywood, que é R$7,50, eu poderia ter comprado... 2 Blitz, que é R$3,50 cada, e ainda ia me sobrar 50 centavos. Que coisa, né? Então, comprando Hollywood, eu dei dinheiro pro governo, que os caras estão lá roubando, e eu comprei só 20 cigarros. Eu poderia ter comprado 40, que iam me fuder bem mais. E eu me dar muito mais prazer, iam durar bem mais, eu ia ter muito mais cigarro pra fumar. Mas é o que tinha, e eu não tinha, eu tava indo pra aula na hora, meio atrasado, não tinha como eu sair procurando de bar em bar qual que tem cigarro paraguaio. E o que eu sei que tem é muito longe, então não dava pra ir. Então eu comprei o Hollywood mesmo. Tá ok? Então esse é o oferecimento do podcast de hoje, cigarros Hollywood. Tem uma embalagem vermelhinha aqui, tá escrito original, e do lado tem escrito venda proibida a menor de 18 anos, lei 8069 de 1990 e lei 10.702/2003. Que coisa, né? Já tinha uma lei de 1990, que é a lei 8069, que proibia a venda para menores de 18 anos. Então quer dizer que em 89, em 1989, se eu tivesse 12 anos e eu entrasse num lugar e pedisse um cigarro, eu conseguia comprar, porque não era proibido ainda. Que loucura, o Brasil era bem melhor. E aí eles tiveram que fazer uma lei 13 anos depois, em 2003, que foi a lei 10.702, que proíbe a venda para menores também, mas já tinha uma lei que proibia. Por que teve que fazer outra? E outra coisa, isso, se a lei de 1990 era a lei 8.069... e a de 2003 era 10.702, quer dizer que nesse meio tempo, de 1990 até 2003, 13 anos, surgiram 2.700 novas leis, porque o número da lei de 90 era 8.000 e a outra era 10.700. Que loucura, né? É assim que funciona, será? Ou eu tô falando merda? É aleatório o número das leis ou vai seguindo? Criou uma lei nova depois da 702, agora é a lei 703. É assim que funciona? Não sei, não faço a menor ideia. Agora vamos para o assunto principal desse podcast. Cara, essa semana, quer dizer, semana passada, eu fui fazer um trabalho de faculdade, que é um documentário que a gente está produzindo, que eu acho uma merda, cara. Porque assim, a faculdade antigamente era um lugar que você ia, o professor te ensinava as coisas, passava os livros para você ler, você lia os livros, e você fazia provas. Pra demonstrar que, pra provar que você sabia aquele conteúdo. No curso de jornalismo, como poucas pessoas faziam jornalismo antigamente, porque faculdade não era pra qualquer imbecil, e faculdade não é feita pra todo mundo fazer, cara, senão não dá. Por que você acha que tem muita gente formada em não sei o que, em direito, em administração, em engenharia, e tá trabalhando em lugar para ganhar R$1.000 por mês, trabalhando em papelaria. Porque qualquer imbecil entra na faculdade, porque os caras começaram a enxergar a faculdade como um comércio. Você me paga e você me paga todo mês, e depois de sei lá quantos anos eu te dou um papel que aí fala que você é engenheiro. E aí você, teoricamente, pode ser engenheiro, mas você não vai ser, porque você é burro. E tem muitos caras que foram, que querem fazer engenharia, que nasceram pra isso, que vão ser muito melhores que você. Então, olha o mal do capitalismo aí, cara. Se não tivesse sido enxergado isso como um comércio, e qualquer burro pode ter um diploma, não ia ter tanta gente formada precisando de emprego, e sem emprego, porque não existe tanta vaga de jornalista assim pra quantidade de jornalista que se forma. Na minha faculdade, por exemplo, todo ano se formam uns 80, 100 jornalistas. Não existe 100 vagas nem na minha cidade inteira. E aí você vai fazer o quê? Você vai para outra cidade? Mas na outra cidade também tem faculdade de jornalismo, também tem gente se formando todos os anos. E gente provavelmente mais inteligente que você. Aí a faculdade fica inventando umas coisas. Ah, vamos fazer um documentário, ah, vamos fazer uma visita, não sei o quê. Aí eu tava separando lá, e o tema desse documentário é a noite. A noite. A noite aqui da minha cidade. A noite no sentido de a night, sabe? A diversão noturna. O que os jovens fazem pra se divertir à noite? Então, uma parte foi dividida em três coisas, né? Uma parte ia numa igreja, que pra ver os jovens que são evangélicos, católicos, sei lá. A outra parte foi pra ver uma boate, uma casa noturna, uma balada. E a outra parte foi na Cracolândia, cara. Na Cracolândia. Tem uma Cracolândia aqui na minha cidade, que os caras ficam lá fumando crack, em paz. Deixa os caras, bicho. E aí, sabe o que aconteceu? Eu fiquei assim, cara, na igreja eu não vou. Primeira coisa, na igreja eu não vou. Não é porque eu não tenho religião nem nada, que eu sou aqueles ateus, eu não piso a igreja. Não, não tenho nada contra isso. É porque a igreja é chato. É porque é um lugar que você vai ficar sentado e vai ouvir um velho de saia falando durante uma hora e meia e aí vai acabar. Chato pra cacete. Eu falei, pô, na Cracolândia eu também não vou. Eu não quero me sujeitar a ver, né, restos humanos, ambulantes, andando, fumando crack. Eu não quero ver isso. Não quero correr o risco também de ser assaltado. E aí eu vou ter que tirar meu canivete do bolso, ter que enfiar na garganta de um cara, vou ser preso, não quero essa confusão na minha vida. O que que sobrou? A boate. Eu falei, então bota meu nome aí na boate. E os caras são tão frouxos que eu fiquei imaginando assim, cara, o que eu tô raciocinando aqui, todo mundo vai raciocinar igual. Ninguém vai querer ir na igreja, ninguém vai querer ir na Cracolândia. Então vai sobrar a boate. Então não vai ter vaga pra todo mundo ir na boate. Então vai ser disputado, todo mundo vai querer ir na boate. Só que não, ninguém quis. O professor teve que insistir pra completar o grupo de gente que ia na boate. E eu já botei meu nome lá. E a faculdade lá, eles deram um jeito de ligar pra boate e avisar que a gente ia fazer um documentário lá e que pra botar nosso nome na lista, pra gente não precisar pagar pra entrar. E o que aconteceu? Eu fui. Geralmente, quando se vai numa boate, você vai meia-noite, você vai 11 horas, 11 e meia, mais de meia-noite, que começa a lotar o negócio. Sabe a hora que os trouxas marcaram pra gente chegar lá? Olha como é que esses caras são despreparados da vida. O professor tem 40 anos de idade. O cara marcou pra gente chegar lá 9 horas da noite. 9 horas. 9 horas não tem nem segurança chegou ainda. Nem sabe? Se você entrar lá 9 horas, vai ter uma tia de 70 anos limpando o chão antes de começar o negócio. Mas enfim, chegamos lá 9 horas, e aí nosso nome tava lá na lista, eu entrei, e, pra minha surpresa, eu falei, tá, eu vou entrar, não vou beber nada, até porque boate, uma cerveja long neck é R$15, principalmente nessa boate, que é um negócio mais chique, mais high society. Mas eu falei, enfim, é um ambiente que eu consigo tolerar, mais do que a igreja e mais do que Cracolândia, né? Até porque a competição não era tão difícil assim de ganhar. Qualquer lugar é melhor que igreja e Cracolândia, bicho. Não que eu goste de boate, mas era o menos pior. Cheguei lá e, pra minha grande surpresa, e uma surpresa muito feliz, era open bar de cerveja até 11 da noite. Então, de 9 às 11 era open bar de cerveja. Você chegava lá, o cara te dava uma puta copada de cerveja. Não uma copada na cabeça de jogar um copo, mas era um copo muito grande de cerveja, cheio de cerveja. E aí, o que eu pensei? Olha, eu não paguei pra entrar. Eu tô aqui como um jornalista que vai fazer um documentário. E aí o cinegrafista lá da televisão foi junto com a gente e tal. O cara já é meio malandro, já conheço o cara. Então eu falei, olha, podemos aproveitar. Essa noite tem potencial. O que eu fiquei pensando? Eu não paguei pra entrar aqui. Então o meu nome tá na lista como uma pessoa que vai vir fazer um documentário, não sei o que e tal. O que eu posso fazer? Se eu for lá no bar e pedir um copo de cerveja, o cara pode... Primeira opção, o cara provavelmente nem vai me conhecer, nem vai saber que eu tô lá pra fazer documentário, ele vai achar que eu sou uma pessoa que tá lá, normal. Ou o cara pode ter sido avisado pelo pessoal lá da portaria que aquele pessoal ali que tá com o cinegrafista, tá com uma câmera enorme ali na mão, um tripé, estão aqui pra fazer um documentário, então eles não estão aqui pra beber, eles não pagaram a entrada, então eles não têm direito a beber o open bar. Aí eu falei, cara, como irei descobrir isso? Aí me veio na cabeça. Ou eu pergunto pra algum segurança. Eu tô aqui fazendo um documentário com o pessoal da faculdade de jornalismo. E eu vi que é open bar. E eu tô com vontade de beber, mas eu não tenho grana. E eu não paguei aqui pra entrar. Será que eu posso beber, aproveitar do open bar? O cara ia virar pra mim e falar, não. E agora eu vou te vigiar, seu otário. Pra ter certeza que você não vai beber. Porque eu te falei não, e aí você pode ficar com raiva e ir lá e tentar beber mesmo assim, então eu não vou deixar. Ou eu podia descobrir da seguinte maneira, indo lá, pegando a cerveja e bebendo. O que eu optei? Obviamente, eu fui no bar, eu fui no cara e falei, me dá um copo de cerveja. O cara encheu um copo de cerveja de meio litro de cerveja, me deu. E eu falei, olha, que maravilha, já dei uma golada enorme. Eu nem tô bebendo, cara, ultimamente. Só que certas oportunidades caem no seu colo, você não pode perder, né, meu amigo? Enfim, peguei o copo, comecei a beber e falei, cara, se um segurança vier e falar, meu querido, você tá aqui sem pagar, você tá aqui pra fazendo coisa, você não pode aproveitar o do open bar, então para de beber aí. Eu pararia, eu pegaria, tá, toma meu copo aqui então, vou jogar fora esse negócio, jogar no chão. Se me pedirem pra parar, eu paro, se não me pedirem, eu aproveito. Foi essa a minha tática. E a tática melhor na vida, cara. Não tenta explicar muita coisa, não tenta falar muita coisa, não tenta deixar as coisas muito certinhas através de diálogos e falas, vamos esclarecer. Deixa as coisas irem e o que for vai ser, entendeu? Pra certas coisas na vida, certas coisas precisam ser realmente conversadas, outras coisas não, e esse era o caso. E aí eu peguei o copo de cerveja, já cheguei no cinegrafista, que é um cara malandro. Tá acostumado a ir fazer reportagem em lugar... né, barra pesada, o cara sabe, o cara é um homem adulto, o cara, entendeu? Cheguei no cara e falei, bicho, cheguei no ouvido do cara, falei, bicho, é open bar hoje, de 9 às 11, e então, se você não contar pro cara, o cara, né, no caso é meu professor, que é o diretor da TV universitária, então, é o cara que manda em tudo, eu falei, bicho, se você não contar pro cara... Eu não conto também, a gente fica aqui, a gente pode tomar uma e tal, o cara já olhou pra mim como um cara que foi carcomido já pela vida e foi maltratado muito pela vida e não tá acostumado a essas oportunidades de beber de graça cair no colo, ele me olhou maravilhado, como se eu fosse uma espécie de salvador da pátria, como se eu fosse Jesus Cristo chegando e dizendo que ele ia pro céu. Ele me olhou com uma cara muito feliz, não com um sorriso, porque ele não sorriu, a felicidade estava no olhar e eu vi isso nele, o olho dele brilhou e olhou pra mim. E ele falou assim, sério? E eu falei, sério, quer ver? Fui lá, peguei outro copo e dei na mão dele. E aí o cara ficou felizão, bicho, feliz pra caralho. O cara é meio pobre igual eu, então ele essas oportunidades de beber de graça ele também valoriza como eu valorizei. Então eu me senti parte, entendeu? Eu me senti entendido ali, abraçado. O resto do pessoal do grupo tava meio relutante. Não vamos beber, porque a gente tá... Sabe esses jornalistas? Que o cara é todo certinho. Não, a gente tá aqui pra fazer trabalho. Por que eu tô fazendo voz grossa? Esses caras não têm voz grossa. A gente tá aqui pra fazer trabalho, não tá aqui pra beber, não sei o quê. A gente não pagou a entrada, não é certo. Esse cara tava meio relutante. Mas eu, com meu enorme poder de convicção, eu fui aos poucos convencendo todo mundo. E depois todos do grupo estavam bebendo. O que foi um grande alicerce meu, porque eles não mais poderiam me dedurar, me delatar pro professor. Porque eles também fizeram. Então, se eles me fudessem, eles iam se fuder também, porque eles já estavam bebendo. Então eu falei, então eu tô de boa aqui, tranquilo. Só que eles beberam um copo, aí bebi um copinho, sabe? Aqueles golinhos de cara frouxo. Cara, eu vou falar um negócio com você. Nessas 2 horas de open bar, eu acho que eu bebi uns 10 litros de cerveja, cara. Sem brincadeira, eu bebi um barril de cerveja. Sabe como é que eu tava fazendo? Eu já falei em outro podcast como que eu tenho problema com bebida e por isso que eu parei de beber. Porque eu tenho uma gana enorme. E se for open bar, então fudeu. Eu tenho gana em tudo que eu faço na vida. Quer dizer, em algumas coisas. Por exemplo, quando eu comecei a aprender a tocar violão, eu ficava 10 horas por dia treinando violão. Quando eu aprendi a tocar piano, eu ficava 10 horas por dia sentado no piano. Tinha problema nas costas, me fudia, passava mal, ficava sem comer, emagrecia. Porque as coisas que eu gosto, eu realmente vou fundo. Tanto é que depois de 2 anos eu ainda tenho um podcast chamado Cagando e Andando Podcast, que normalmente, pra uma pessoa normal, era uma coisa que você se arrependeria uma semana depois, ficaria com vergonha do nome que você escolheu pra dar pra esse podcast, que é Cagando e Andando, e deletaria da internet e apagaria qualquer vestígio antes que qualquer pessoa ficasse sabendo que isso já existiu no mundo. E eu, depois de 2 anos, eu continuo fazendo um podcast que se chama Cagando e Andando. Quer dizer, entendeu? A minha mente é um pouco mais... Se eu tô gostando de uma coisa, cara, é por isso que se eu fumar crack e gostar, eu vou pra Cracolândia, entendeu? Eu não vou me importar de ser uma pessoa que está na Cracolândia. Sabe o que eu fazia? Eu chegava no... Depois que eu bebi o primeiro copo e já fiquei mais confiante, o primeiro copo eu bebi meio na calada. Eu dava um gole e não ficava segurando o copo na altura do meu peito. Eu ficava com a mão esticada pra baixo e botava ele atrás da minha perna, assim, atrás da minha bunda, quando passava algum segurança, alguma coisa assim, pra o cara não desconfiar. Depois que eu vi que tava limpo, o que eu fazia? Eu terminava o copo, ia até o bar e pedia 2 copos de cerveja. E cada copo, cara, era aquele copo descartável maior que existe. Grande, deve ter 400 ml ali naquele copo. Eu pedia 2, o cara botava 2. O cara que serve copo em open bar, ele já sabe que quando a pessoa pede 2 copos, não é porque a pessoa vai pegar um pra ela e dar outro pra outra pessoa. Ele sabe que a pessoa vai pegar os 2 copos e beber, porque a pessoa é descontrolada. O que eu fazia? E isso já entra também no assunto que eu tava dizendo, que eu não tenho nenhuma vergonha mais de nenhuma pessoa. O que eu fazia? Eu pegava na frente do cara, ele tinha acabado de servir os 2 copos enormes, eu pegava um na frente do cara, virava completamente, bebia 100% do copo, deixava ele já na bancada, e o outro eu pegava e ia administrando ali, bebendo aos poucos. Aos poucos, entre aspas, porque em 2 minutos eu já terminava o copo. Mas eu não virava, isso que eu quero dizer. E esse segundo copo que eu ia meio que administrando ali, era só pra eu não vomitar, entendeu? Porque se eu virasse os 2 e pedisse mais 2 pra virar os 2, o meu estômago não ia caber mais. E eu ia vomitar, ia sair, não ia ter espaço suficiente. Então, o que eu administrava era o espaço no meu estômago. Então, na medida que eu sentia que o líquido ia descendo, ia sendo absorvido, ia indo pra minha bexiga, eu já ia bebendo, eu já ia completando o tanque, entendeu? O tanque não podia ficar cheio. É igual você encher o tanque do seu carro, e logo depois você botar mais R$50 de gasolina, vai acontecer o quê? O tanque vai começar a vazar a gasolina. Então você começa a andar no carro pra gasolina acabar, e aí na medida que ela vai acabando, você vai enchendo, entendeu? Quem bebe sabe o que eu tô falando. E aí é isso que eu fazia. E aí quando acabava o segundo copo, eu já voltava lá e pedia mais 2. E eu já dava uma mijada, eu fazia aquele circuito, né? Eu passava pelo bar, pegava um copo, bebia virando, e pegava o segundo copo e ia bebendo devagar. Já vim aqui no pessoal do meu grupo, e no câmera, o cinegrafista estava fazendo imagem do lugar ainda e tal, pra ter o que mostrar no documentário. Dali, eu já, tá, quando eu tava terminando o segundo copo, eu já ia pro outro lado, que era o banheiro, dava uma mijada e já ia direto pro bar. Então eu fazia um círculo assim, ficava andando nesse círculo eternamente. Chegava no bar, minha barriga já estava um pouco mais vazia, já tinha dado uma mijada, já estava mais aliviado. Pegava mais dois, virava o primeiro, pegava o segundo e fui fazendo isso, cara, a noite inteira. Então eu fiz isso umas 10 vezes. Fiz isso umas 10 vezes. Mais de 10 vezes. Em 2 horas dá pra fazer isso quantas vezes, cara? Eu fazia cada circuito 5 minutos. Dá pra fazer quantas vezes em 2 horas? Façam as contas aí e vejam quantos litros de cerveja eu bebi em 2 horas. Eu tenho certeza que foi o recorde, no mínimo, mineiro. Se não for brasileiro. Mundial, não sei, porque tem uns caras lá na Europa que vive bebendo cerveja 24 horas por dia, lá na região da Bavária. Bavária é Alemanha? Na região... Não sei, cara. Não sei, eu não sei de geografia, eu sou completamente burro. Já é o quinto cigarro que eu vou acender agora. Se é pra fumar, tem que ser assim, bicho. Um atrás do outro e foda-se. E assim foi. E sabe o que foi legal também? Na boate. Eu subestimei a boate, cara. Porque tem um andar de baixo, que ficam os semi-humanos. Que eu chamo de orcs, carinhosamente. Fazendo uma analogia aqui com o Senhor dos Anéis. E aí tinha um segundo piso. Você subia umas escadas, tinha um segundo piso. E nesse segundo piso tinha dois fliperamas que eu não via na minha frente há pelo menos uns 15 anos. Eu não via o que era um fliperama. E aí eu falei, cara, que animal. Mas deve ser, sei lá, 10 reais a ficha, né? E antigamente que eu jogava quando eu era pequeno era 30 centavos, 50 centavos. Depois subiu pra 70 centavos, eu lembro, e eu fiquei achando que era caro pra caralho. Eu falei, pô, nessa boate que uma água mineral de 500ml é 7 reais, a ficha de fliperama deve ser no mínimo 5. E a primeira surpresa boa foi o open bar. Eu tive outra surpresa excelente. Os fliperamas, tinha dois. Um era Mortal Kombat, eu acho que era o Mortal Kombat 3 Ultimate. E o outro fliperama era Street Fighter. Eu acho que era Street Fighter 2. Que foi, coincidentemente, o que eu mais joguei na minha vida. Eu não sei se era o 2, tá? Eu tô chutando aqui. Eu acho que era. O fliperama era liberado. Era só chegar e jogar. Apertar Start. Era um fliperama clássico. Tinha aquela mesinha com aquele joystickzinho pra você mexer o seu personagem. E 6 botõezinhos. Que era de chute, soco e não sei o quê. E eu falei, cara, eu tô no céu, eu tenho cerveja, eu não paguei pra entrar, não paguei pra entrar, tenho cerveja de graça e tem fliperama pra jogar de graça, é isso que eu quero fazer na minha vida. Se eu fosse rico, o que eu ia estar fazendo em casa? Bebendo cerveja e jogando fliperama. E eu tô fazendo isso aqui num lugar que eu achei que ia ser uma merda. E aí eu falei mais uma vez, eu fui o Jesus Cristo pro cinegrafista mais uma vez, porque eu cheguei nele e falei, bicho, tá vendo aquele fliperama ali? Ele, pô, jogava pra caralho quando era pequeno. Ele já deve ter uns 30 e poucos anos, ele é mais velho que eu, então ele deve ter vivido mais ainda essa época de fliperama do que eu vivi. Eu peguei meio que o finalzinho dessa época. Eu falei, bicho, vou te falar um negócio. Os fliperamas ali é liberado, não precisa comprar ficha. Porque ele me falou, mas a ficha deve ser cara, tem ficha aí? Eu falei, não tem, mas o fliperama é liberado, cara. E aí foi a segunda vez na noite que ele me olhou com uma cara que o sorriso estava nos olhos. Os olhos brilharam pela segunda vez. E eu falei, bicho, já fez imagem, larga essa merda de câmera aí na mesa e vamos jogar um fliperama aqui. E aí eu peguei o Ken e ele pegou o Dalsim. Porque ele falou, vou pegar o Dalsim, porque o Dalsim é roubado. O Dalsim dá um soco que o braço estica e taca o fogo. Eu falei, então vem, filha da puta, eu sou viciado nisso aqui. Apesar de ter muitos anos que eu não jogava, a manha de pra baixo pra frente soco, que era o Hadouken, não sai da cabeça nunca. Eu sabia dar o Hadouken. No momento que eu comecei a jogar ali, eu já sabia dar o Hadouken. E aí, com um segundo de luta, já deu um puta Hadouken no cara. E ele, bicho, como é que você tá sabendo dar Hadouken? Eu falei, porra, não me subestima, seu merda. Enfim, humilhei o cara, ganhei fácil. Jogamos ali umas 10 partidas. Foi muito divertido, cara. Me diverti pra caralho nessa noite. Achei que ia ser uma merda, que eu ia ter que ficar vendo mulher gorda e feia, com roupinha de balada, se achando a top model, dando fora nos caras que são mais feios ainda. Cara, pra falar um negócio, era balada sertaneja, no dia era só música sertaneja. Tinha cara de aba reta pra trás. Eu falei, mas o que é isso? Abaixou o nível da boate. Se eu fosse o dono, entrar de bermuda e de aba reta é proibido. Proibido. tem um cara com detector de metal na porta, que passa no seu corpo. Sabe como eu burlei o detector de metal, cara? Eu ando com canivete no bolso. Não é um puta canivete grande, é pequenininho assim. Sei lá, deve ter uns, sei lá, 12 centímetros. O tamanho do seu pau aí, duro. Esse pau ridículo que você tem, que você bate punheta com ele. E quando abre, ele fica maior, né? Dobra de tamanho, mas mesmo aberto, ele não é muito grande. E ele é de metal, obviamente. Ele é pequeno, mas ele é muito afiado, cara. E se eu enfiar num cara, eu tenho certeza que eu mato. Dependendo do lugar. E eu tava com ele no bolso. E aí eu vi que o pessoal do meu grupo começou a entrar e começou a passar pelo detector de metal. E o cara falou, ó, tira qualquer coisa de metal que tenha no seu bolso aí e põe aqui na mesa. Tinha uma mesinha do lado. Aí os caras tiraram chave, tiraram celular. Não sei o que, não sei o que. E aí eu falei, puta, fudeu, né, cara? E aí que eu pensei? Eu vi um cara que entrou, que passou com o celular, ele tirou o celular do bolso, mas ele não botou na mesa. Ele ficou com o celular na mão e só levantou os braços, entendeu? Pro cara passar o detector de metal no corpo dele. O que eu fiz? Eu falei, vou fazer a mesma coisa. Eu tirei o canivete do bolso, tirei o celular do bolso e botei o canivete atrás do celular e segurei o celular e o canivete de forma que eu tampei o canivete. Não dava pra ver. Tem um galo cantando aqui, vocês estão ouvindo? Então, eu tampei o canivete segurando o celular de forma que não dava pra ver o canivete. E aí eu fiz isso. Aí eu peguei na minha mão o celular com o canivete, levantei meus braços e aí não dava mais pro cara ver que eu tava de canivete. Aí ele passou o detector de metal e eu entrei e botei o canivete no bolso de novo. Que fácil burlar. Que o cara é idiota. Idiota. Mas o que eu tava falando antes? Hein, cara? Deixa eu dar uma pausa aqui pra ver o que eu tava falando. Assim, lembrei. Nessa parte de detector de metal, eu já ia dar... Se eu fosse o dono da boate, eu já ia deixar avisado pro segurança. Ó, bicho. Passa o detector de metal nos caras. Se tiver a barreta, você fala que a boate tá cheia, que ele não pode entrar. Ou então fala na cara dele, não pode entrar de boné aqui, nem de bermuda. Seu merda. Como é que o cara tem coragem de usar a barreta na boate? Hein? Me explica. Não tá de cagar pau. O que tem a ver a barreta com o sertanejo, cara? As duas coisas são uma merda. Mas o que tem a ver? E aí eu achei que eu ia ficar só nessa depressão de ver cara feio e... Sabe esses caras feios? Chegando em mulher gorda e feia, que de dia, durante a semana, trabalha de recepcionista em algum lugar, que ganha um salário mínimo e toma comida de rabo do chefe, toma esporro do chefe, bronca o dia inteiro porque é incompetente, chora e aí não tem dinheiro pra pagar as contas. E aí compra um vestidinho de R$60 e vai pra balada achando que é a top e fica dando fora nos caras. Eu achei que eu ia ter que ficar vendo essas cenas deploráveis na minha frente, mas não, eu tinha cerveja liberada de graça e fliperama pra jogar. Então de 9 às 11 eu fiquei só bebendo pra caralho e jogando fliperama. O que foi muito bom. Quando deu 11 horas e acabou o open bar, que eu não poderia mais beber de graça, eu falei, cara, acabou a graça, agora vamos fazer o trabalho. Peguei umas 4 pessoas ali, que eu não conhecia, obviamente, pedi pra dar uma entrevista, só um minuto, que eu vou dar uma mijada, mas vocês não vão perceber, porque eu vou voltar na mesma hora, quer ver? Estou de volta, acabei de dar uma mijada. Aí o que eu fiz? Eu peguei umas pessoas que estavam passando ali perto, ali subindo na parte do fliperama, que era o segundo andar, pra ir pro terceiro andar, que o terceiro andar era a área de fumante, os caras que iam fumar subiam lá no terceiro andar. E essas pessoas estavam subindo as escadas, eu falava, me dá uma entrevista aqui, não sei o que e tal. E aí eu perguntava pras pessoas uns negócios sobre a noite, sobre o que que ela tava lá, o que que ela gosta de, o que que ela procura quando ela vai sair pra night. Enfim, aí o cara, eu peguei só pessoa feia, cara, não tinha gente bonita nenhuma. E aí o cara falou assim, o cara tava bebaço já. O cara falou, não, porque aqui o diferencial é que é um lugar mais reservado, é um lugar mais de alto nível, e aqui tem gente bonita. E eu, quase que eu falei, cara, cadê? Me mostra então, cadê gente bonita? O cara era um puta ridículo, feio pra caralho. O cara tinha um puta bafo também. Um bafo de bosta. Imagina esse cara chegando das mulheres, com um puta bafo, o cara feio pra caralho. Por isso que esse cara não pega mulher. Cara, tá bom, chega disso, cara. Então, enfim, cara, encerrando o assunto aqui. Foi muito bom, cara. Foi muito bom porque eu bebi cerveja de graça. Olha como eu sou pobre. O bom pra mim é beber de graça, tá vendo? Como que eu sou um merda. Ai, ai, ai. E joguei fliperama. Matei minha vontade de jogar. Joguei pra caralho. Até cansar. Só joguei com Ryu e Ken. Porque eu sou apelão e eu amo dar Hadouken. E é muito roubado. O cara vem pulando pro seu lado. Você calcula mais ou menos a hora que ele vai cair na direção do Hadouken. Solta o Hadouken e pega no cara. Ai, caralho. Pera aí, microfone. Espera aí, bicho. Ah, tá bom. Foi isso aí, cara. Foi isso aí que foi a noite lá do meu trabalho. Depois de que acabou o open bar, em meia hora eu fiz tudo. Eu fiz as 4, 5 entrevistas com alguém que eu precisava lá. E depois eu fui embora pra minha casa. E nem gastei dinheiro pra ir embora, porque o cara, o cinegrafista, ia descarregar a câmera e tal, os arquivos, lá na faculdade. Que é caminho da minha casa. Então o cara me deu carona pra minha casa. Então não... foi bom pra caralho essa noite. Então vamos ler e-mails. E aí, Thiago, no seu último podcast, você disse que não gosta de esquerda nem direita. Queria saber o que você acha dos liberais. Vocês consideram um? Eu acho uma merda. Não gosto desses caras. Não gosto desses caras. E não me considero um. Tá? Agora, por que motivos eu não gosto desses caras? Sei lá, cara. Não é porque porque se fosse o governo fosse liberal, porque não ia dar certo. Não é por isso, cara. Eu não entendo nada disso. Eu só não gosto. Eu não gosto da cara dos caras e não gosto do jeito que os caras falam e não gosto da atitude deles. E eu não quero... Eu não seria amigo desses caras. Eu faria bullying com esses caras. E é por isso que eu não gosto deles. Ah, meu microfone tá um saco, cara. Pera aí. Tá vendo esse barulhinho? Deixa eu tentar ajeitar aqui. Caraca, que saco. E agora foi ou não? Aí, agora acho que foi. Vamos ouvir se tem algum barulhinho. Parece que não. Tá bom, respondido o seu e-mail aí, cara. Vamos ver. Próximo, vamos ver o próximo. Provavelmente eu serei somente mais um trabalhador assalariado como a massa, mas às vezes me perco em meus devaneios e me imagino como um artista bem-sucedido. Como atualmente eu sou um anônimo, não me importo com a minha imagem social, mas em caso de um dia ser reconhecido, me envergonharia de ter fotos lamentáveis minhas bêbado ou quando era um adolescente feio, gordo e cheio de espinhas sendo divulgada. Você também tem esse receio ou acha tolo? Eu não acho tolo, eu acho escroto. Tolo? O que, que é tolo? Vai tomar no rabo. Tolo. Não tenho receio nenhum. Aí tem uma foto sua quando você tinha espinha. Tá bom. Divulga, então. Sei lá, cara. Qual é o motivo que eu tenho pra me preocupar com isso? Qual é? Tá bom. Vamos ver. Olavo Skylab. O assunto do e-mail. Cu, sim, cu. Por que essa humilde palavrinha, nome de um pequeno orifício tão útil à sobrevivência humana e animal, suscita tanto escândalo e ódio nos meios bem pensantes? Suscita? Ódio? Nunca vi ninguém com ódio de cu, cara. Escândalo? Sei lá, não sei de onde você tirou isso. É de certo porque ela nos recorda mais de perto que qualquer outra a condição carnal contra a qual se rebelam todos os demônios. Quê? Comer, podemos conceber que até os anjos comam, mas cagar é a prova mais humilhante da nossa sujeição terrestre, que nos iguala a qualquer outro cachorro, gato, mula ou cabrito. Daí o ódio ao cu. Ódio ao cu. Tá bom. No mundo que você vive, isso deve fazer sentido. Tá. Oi, mano. Diz aí o que você acha de mulheres que usam roupa curta. Acha que elas são putas por vestirem roupas que fazem aparecer até metade da bunda e umbigo? Sim, acho. Eu não sei, cara, nós homens não seríamos criminalizados se usássemos tais roupas, porém, não saímos assim por senso de vergonha, porque nos sentimos ridículos, porque ririam de nós, etc. Por que as mulheres não têm isso? Qual é a delas cantar? Custa usar roupa que não seja de criancinha? Nós, homens, não seríamos criminalizados se usássemos tais roupas? Se eu usasse uma roupa baixa que tá aparecendo os pentelhos do meu saco e o início do tronco da minha caceta, eu não seria criminalizado? Sai na rua e testa, seu idiota. Vai ser preso em 5 minutos. Desculpa pela ofensa aí, cara, que eu te chamei de idiota. Eu me exaltei aqui. Ai, meu Deus. Vamos lá. Tiagão, qual a sua visão sobre a estrogenização nos alimentos? Minha visão é... é essa, a estrogenização nos alimentos existem. Os alimentos têm componentes químicos que são feitos para o alimento durar mais, para o alimento ter algum o sabor realçado, sei lá o que, que é. E que em contato com o corpo humano, esses negócios diminuem a testosterona do cara. Assim como cigarro. E eu faço o quê? Eu fumo e eu não tô nem aí, cara. Ah, então tá, se eu ficar... com menos testosterona, sabe o que eu faço? Eu tomo anabolizante e reponho e fico com 10 vezes a testosterona que um homem normal tem, 100 vezes. Tomar no rabo. Ah, cada vez mais sozinho. Olá, Thiago. Ultimamente tenho estado meio paranoico em relação à minha vida. Fico pensando como que irá ser o meu futuro, se vale a pena continuar vivendo. Há alguns meses, o pai de um amigo meu matou a própria mãe. Depois de ter chegado alcoolizado em casa. Então meu amigo mudou-se para outra cidade com sua mãe e irmão. Eu moro em uma região rural e aqui não existem muitas coisas para se fazer. Acabei ficando mais em casa e garrado no computador. Me viciei em jogos eletrônicos de RPG e tenho escutado muito podcast. De manhã estudo e quando chego em casa fico no computador até a noite e não aguento mais isso. Então muda. No meu dia a dia existem... outras pessoas que eu converso e interajo, mas não gosto muito delas e sinto que elas não gostam de mim também. Por isso tenho preferido estar sozinho. Tenho pais religiosos e alguns dias atrás disse a eles que não via sentido na vida e disse de brincadeirinha, entre aspas, que queria me matar, que queria me enforcar. Obviamente eles ficaram malucos, disseram que era coisa do diabo e que queriam me levar para um médico e me encher de remédio. Eles tinham que falar que iam te encher de porrada. Não vejo a hora de ir morar sozinho e não ser obrigado a ir na porra da igreja. Ver aquelas pessoas falsas, homens betas e crianças irritantes. Nossa, é chato demais a igreja. Meu Deus. Me deixa com o sangue fervendo e me dá vontade de descer o tapa na cara de todo mundo. Infelizmente, se eu acabar fazendo isso, fico mais fudido que atualmente. Enfim, tenho a total certeza que sou um merda e esse sentimento é uma frescura. Mas eu precisava desabafar. Desculpe por ter ficado grande demais e se tiver algum erro de português. Então, vamos trabalhar em... parar de ficar tentando ter simplesmente coragem de escrever que você é um merda e vamos entender que você é um merda, porque é diferente as duas coisas. Ficar escrevendo que é um merda, ah, eu sou, tenho certeza que eu sou um merda. Não, provavelmente se você está escrevendo isso, você não está sentindo isso. Vamos parar de querer parecer um merda e escrever que são um merda para tentar tirar um alívio disso. Ah, eu falei que eu sou um merda, então agora eu tô mais... Não, vamos se sentir um merda, que aí a coisa melhora, cara. E a coisa anda. Tá, próximo e-mail. Olá, Thiago. Sou um fodido de merda. Olá, Thiago. Tenho 17 anos, 1,80 e poucos, 54 quilos. Nossa senhora. E sou um magricelo de merda. Nessa semana eu comecei a comer só peito de frango e batata cozida. Diminuir o nível de doces e besteiras também. Cara, se você tem 54 quilos e você ficar comendo só peito de frango e batata cozida, que são coisas de dieta restrita pra quem quer ficar seco, quem já tem músculo pra caralho e quer só perder a gordura, se você fizer essas dietas só de frango e batata cozida, você não vai ganhar peso, cara. A não ser que você coma 3 quilos de batata por dia, aí sim. Tá. Você tem que comer doce, você tem que comer tudo, macarrão, come de tudo, cara, arroz, feijão, bife, salada, batata, macarrão, inhame, cenoura, abóbora, come tudo que tiver em grandes quantidades e treina, só faz isso, cara, tá, mas moro no meio do mato e não tem nenhuma academia por aqui, então dei umas pesquisadas de como malhar em casa, queria umas dicas de alimentação e de malhação também. Dicas de alimentação: coma muito. Coma várias vezes por dia e em muita quantidade. Entendeu? Você vai comer várias vezes por dia e em cada uma dessas vezes você vai comer muito. Vai bater um prato de comida. Vai comer o que tiver, você come. Muita proteína, ovo, carne, tudo, cara. Come muito. Come muito mais do que o seu corpo pede. Porque o seu corpo pede X. Você vai lá, come, aí tem uma hora que você para de sentir fome, você para de comer. Isso é o que você não deve fazer. continua comendo. E foda-se, sem fome, continua comendo. Come de 2 em 2 horas, come de 3 em 3 horas. Muita quantidade, o máximo que você conseguir. Até você sentir que tá voltando já pra vomitar e você para, entendeu? Não é só quando você para de sentir fome, come pra caralho. E dica de treino, você faz barra. Deve ter aí na sua casa algum lugar que dá pra você se pendurar em algum lugar e fazer barra. E flexão, cara, e agachamento com coisa pesada. Pega um galão de água, uma coisa que é pesada, abraça e vai fazendo agachamento levantando. Faz corrida, faz tudo. Vê na internet. Mas se você ficar só nesse negócio aí de flexão, barra pra caralho. E barra é igual homem, hein, cara. Não é, ai, travei meu braço e aí já solta a barra. Não. Se travar o braço, continua fazendo. O importante é fazer força, cara. Vocês não entendem. Ah, é porque eu não consigo fazer nenhuma repetição na barra. Não faz. Fica pendurado na barra, tentando fazer uma repetição com toda a sua força. Usa toda a sua força e fica fazendo força um tempão. Não é porque você não conseguiu a primeira que você tem que já soltar, cara. Faz o máximo de força que você... de esforço que você conseguir. Em qualquer exercício. É realmente... você quer a falha. Você tá treinando pra conseguir a falha. Eu, por exemplo, eu só vou conseguir a falha depois, sei lá, 15 barras. E quando eu chegar na falha, que o meu braço não conseguir mais, é aí que eu tô ficando mais forte. E é aí que eu tenho que continuar pra mostrar pro meu corpo que ele não consegue fazer aquilo que ele tem que conseguir no futuro, que ele tem que melhorar, se modificar pra conseguir. Se eu começar a sentir que eu vou falhar e já soltar, eu fiz o que o meu corpo aguentou, então ele não vai precisar se modificar pra fazer aquilo. Eu quero dar um sinal pro meu corpo de que ele não consegue fazer aquilo. E aí ele vai ter que se modificar na porrada, na base da força. Porque eu vou exigir isso dele sempre. Então se ele não se modificar, eu vou morrer. Então ele vai ter que criar músculo. Entendeu? Se seu braço não aguenta, cara, é cara de maluco e faz o dobro da força e tenta. Se não conseguir, continua tentando. Fica um minuto pendurado fazendo força mesmo sem conseguir e foda-se. E aí você desce, descansa uns 30 segundinhos e vai de novo. Até você sentir que você vai... sua vista tá escurecendo. Aí você para. Esse meio é engraçado, cara. Deixa eu ver quantos minutos tem. Tá, eu vou ler esse último e-mail que é grandinho e vou acabar o projeto, beleza? Operação Eutanásia. Acho melhor não citar meu nome aqui pra não dar problema com os viadinhos do Ibama. Bom dia, Tia Grelo. Sou eu. Por que, se você não quer que cita seu nome, por que, que você fala sou eu, fulano de tal? Você escreveu seu nome aqui, imbecil. Tá, nasci em uma cidade no interior de Minas que tem cerca de 16 mil habitantes. Mês passado, eu estava na casa da minha avó quando ouço uns miados no paiol. Não sei, paiol pra mim era um cigarro de palha. Tá, os miados vinham de uma porra de guardar comida de galinha que tinha o formato de funil. Lá dentro tinham 3 gatinhos recém-nascidos. Geralmente, se você tirar um animal recém-nascido do ninho, a mãe não vai mais dar de mamar pra cria. Acontece que, no lugar que eles estavam, seria impossível a gata sequer alcançá-los. Ela jogou eles no funil, mas não tinha como pegar de volta. Coloquei os gatos num caixote com um pano embaixo. Tentei dar leite, mas eles não sabiam beber ainda. Os olhos estavam cheios de remela. Eles fediam e miavam de dor. Tentei buscar ajuda, mas me culparam pela dor dos gatinhos. Falaram que eu não deveria ter tirado do ninho. Então pensei comigo, ora, se eu estou causando dor para eles, o mais justo seria que eu fizesse cessar. Dei início, então, à Operação Eutanásia. Meu Deus do céu. Planejei em como matar os gatinhos sem que ninguém desse conta. Iriam pensar que a mãe voltou, pegou eles e levou pra outro lugar. No final todos ganhavam, eu só queria ajudar. Todos ganhavam, menos os gatinhos, né? Depois de uns 2 dias, um dos gatinhos já estava escorrendo pus dos olhos. Pensei comigo, e agora? Cavei uma cova no meio do mato, peguei minha espingarda de chumbinho, meu Deus. Ai, cara, tô imaginando essa cena. Vamos lá. Peguei minha espingarda de chumbinho, contei as balas. Haviam 9. Eram 3 gatos, então tinha bala o suficiente. Botei os gatos numa sacola. Levei até o mato, peguei o mais erradinho e botei na cova. Coloquei o cano da espingarda na cabeça dele, fechei os olhos e atirei. Quando abri os olhos, fiquei em choque. O gato se contorcia e gemia de dor. Meu Deus do céu, a bala era muito pequena e não havia matado o filho da puta. Eu não tinha pensado nisso porque quando mato passarinho, eles morrem de uma vez. Faz sentido. Então entrei em choque, carreguei a arma e dei mais um tiro. Só piorou. Dei outro, não miava mais, mas continuava respirando. Pensei, vou atirar no coração então, não tem erro. Peguei na mão, apontei no coração, atirei. Só que na hora, nervoso como estava, mirei no lado esquerdo. No lado esquerdo dele, ou seja, o lado direito do gato. E ele ainda respirava. Já tinha gastado todas as balas, o cara deu 9 tiros. O cara deu 9 tiros no gato. Os outros gatos miavam no meu ouvido e eu decidi terminar de uma vez. Peguei a enxada que usei para cavar a cova e dei na cabeça do gato até a cabeça sair do corpo. Ai, meu... Nossa. Passei o fim de semana muito mal. Não tive coragem de matar os outros, até porque não tinha mais bala. Teria de ser na enxada. Contei para as pessoas que o gato havia adoecido. Que o gatinho filhote... O mais erradinho. Sempre tem o mais erradinho, né, cara? Sempre tem o que nasce mais fraquinho, né? Depois disso, só pra me mostrar como sou um bosta e matei o gato à toa, as pessoas começaram a tratar dos que sobraram, mas enfim, depois de uma semana de dor, no frio e com fome, eles eventualmente morreram. Pelo menos poupei um deles do sofrimento. Ou não, né, cara? Você deu 9 tiros no bicho antes dele morrer, você não poupou ele de sofrimento, você deu um baita sofrimento pra eles, mas é... Então tá, é a vida. Fazer o quê? Ai, ai, ai, mais um podcast pra conta. Tem um caminhão passando. É o barulho que esse negócio faz. Agora não é o meu microfone, não. É um puta de um caminhão. Tá bom, caras, é isso. Eu não sei nunca como terminar um podcast. Eu acho que o próximo podcast eu vou fazer um top 10 de álbuns. De álbuns. Ou de bandas. Ou de filmes. Ou eu faço todos. Por que não? Faço um, depois outro. E aí eu faço vários top 10 aqui. Se tiver alguma sugestão aí de top 10 pra eu fazer, manda no e-mail, thiago.cagonhando@gmail.com. Lembrando que os modos de doar dinheiro pra mim, pra melhorar esse podcast aqui, é padrim.com.br/cagandoeandandopodcast. Ou no PicPay. O meu endereço no PicPay é @thiagosc1, Thiago sem H, tá? Então é isso aí, cara. É, prefiram o PicPay, porque é mais simples e é mais garantido. Beleza? Então é isso aí, cara. Até quinta-feira que vem. Um grande abraço. O interfone acabou de tocar, eu vou lá atender e vou despedir de vocês aqui. Um abraço, até a próxima e tchau.